off the mic somewhere else, huh? Desculpe, é a torre mesmo, é que a gente já trabalha aqui nos outros pontos, a gente confunde, é a torre, pode prosseguir. Dia November Alpha, decolou 09, chame controle 1935, bom voo. Chamarão controle, 19 decimal 35, dia November Alpha. Mike, confirmar que aguarde alguns instantes para decolagem, é, o senhor teria condições de decolagem a partir do PAD direto para o Nordeste? Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeo de November Alpha, decolado da 17. Papa Romeo de November Alpha, uma decolagem do nome é o PES, o corredor AC, reporte no farol da barra. Reportará no farol da barra, de November Alpha. Autorizado pouso no 738? Livre pouso no 738. Livre pouso. Golf Mike, é, tem condições de decolagem a partir da interseção, tem que interferir com a pista? Eu já tô com uma aeronave alinhada. Tá ok. Bom, 738, solo aos 1-1, direito no 219. Solo. Direito solo 219. Mike Foxtrot checa, para informação, eu tô com o tráfego Charlie 150 que decolou também no corredor Axé, tá passando nesse momento farol de Itapoa, mantendo no 1000 pés. Mantenha a separação visual com o mesmo, tá ok? Livre decolagem, cabeceira 17. Vento 110 graus, 10 nós. Solo, Salvador, voo no 732, de novo. Gente, pelo TBC. 8, táxi pela Alfa Chame antes da Juliette. Alfa Chame antes da Juliette, tá bem. Frequência livre para coordenação. Que Golf Mike está autorizado ingresso e decolagem cabeceira no 7, vento 110 graus 99. Autorizado, vou no 260, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, chama 260. 35, bom voo. Bom dia, cara. Voo 1270, sua indicação, chegada bom, se desça para o nível de voo 060. Mike Fox Serra, mantém condições visuais no corredor AT. Ou no meu pé. Foxtrot A. Chame agora o controle em 1935, bom voo. Galera, tá bom. Controle Salvador, é o papapá, Michael. Bom dia. Meu hotel Kilo Mike, quanto a sua radar, mantém condições visuais após não poder operar descida. Aproveita Juliette, autorizado ingresso, informe pronto para decolagem. O Kilo Mike mantém condições visuais. Controle é o Mike of Mike. Mike é Golf Mike prossiga. Ok, decolou, já está mantendo 500 pés na proa de buraquinho. A 0 1 no 4. Que é o gate é o 05? Voo na 738. Portão. Mike, mantém condições visuais, confirma sua inserção para o voo. Os anjos já lá. Surfo Mike, reporte sinal para o pouso. Mike. Web 5728, desça para 2 mil pés. O ajuste 1015, nível LS, reporte estabilizado. Ajustado com o instrumento Web 5728, desça para 2 mil pés, reportaria estabilizado. Tá passando o Mike Fox Terra, até o tráfego sofrendo de 3 milhas, mantendo meu pé no corredor acesso. A chance está na todo do Fox também, tá o algodão de ferro, o tráfego, cara. Zero, táxi pelo pátio Índia e no ponto de espera da 10, 1862, o ajuste é 1015. Ok, táxi Índia, ponto de espera 1286 e com 1015 agora, no 1270. Autoriza o Fox Fox Sierra da presença aprovar a valência direta. Fox Sierra autorizado valência. Não. Pedido negativo. Mike Fox Sierra autorizado aprovar a valência. Obrigado, valência direta. Vitor Juliette, decolou 07, chame controle em 19:35, bom voo. Ok, Vitor Juliette, chamar a controle em 19:35, pronto. Tá batendo o alfa, Vitor Juliette, decolado da 17. Alfa Vito Juliette Antônio, código 0151. Vito Juliette Antônio, código 0151. Gente, 0151, o Alfa Vito Juliette. Alfa Vito Juliette mantendo meu pé no corredor acesso. Aproveito que o Leão se manterá a 1010 no corredor acesso, né? E formará no travão do farol da barra. Sim, gente, aproveito o Leão. Azul 4060, sua identificação, chegada a mar e desça para o nível de voo 050. 050 na mar, 4060 na mar. Índia November Alpha, frequência livre para acordar. Look at my phone. Prossiga, Mike, Golf Mike. Mike, Golf Mike, frequência livre para coordenação. Mike Fox Terra, frequência livre para coordenação. O 260 decola ao 20, show em controle 19:35, vovô. 035, obrigado, tenha um bom trabalho, bom dia. Salvador, bom dia, agora 260, cruza 1600 pés, solicitamos até a proa 095 por 10 milhas. Gol 1260, contato radar, suba Jô 390 autorizado, manter a proa por 10 milhas. 390 vai fazer o sentido. Gol 1270, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado LS, é posto estabilizado. Tem gol 1270. Estando a proa de Puca, gol 1260. Gol 1260, sim. Gol 1260, voe direto Jampo. Direto Jampo, gol 1260, obrigado. Eco Kilo, prossiga. Gente, Mike Eco Kilo mantém condições visuais, reporte ingressando a terminal. Reporte ingressando a terminal. A 3895, prossiga. Alfa 3191, 360 para Galeão. Ok, TAM 3191, 360 para o Galeão. Assim que o seu plano chegar no sistema, eu chamo o senhor para a COG, ok? A subida é da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge. Olha. 7728, solo 24, direito no 219. Vamos, obrigado, até daqui a pouco ele chama. Salvador da Bahia, WebJet 5728, livrou. Bom dia, Web 5728. Tá livre o táxi, Alfa Juliette, o gate é o 9. Alfa Juliette, gate 9, WebJet 5728. Fazer pro KT, conseguir via, o azul 4060. Azul 4060, desça via 2000 pés, ajuste 1095, autorizado LS após estabilizar. 2095, passará a estabilizar. 4060. Autorizado, azul 4207, chame táxi. Eu vi que tiver questionamento, chame para o táxi, 4207. Gol 1270, chame torre, 118, decimal 6. Chamou a 2. A transmissão está muito baixa. 1260, chame Recife na frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 2545, alterna 2685, obrigado, tenha um bom dia. Um 1270, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 11 nós. Fovito Juliette, frequência livre para coordenação. Aguarde um instante, cópia, tá 3895 Guarulhos, 340 nível. Azul 4060, complete aproximação, torre 1 no 8, pessoal 6. 8-6, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1270, do Brasil. Voo 1270, bom dia, táxi Alfa, mantenha a posição de táxi Juliette, aguardando. Alfa, antes da Juliette. Paulo, azul 4207-78 a bordo. 26 de autonomia, alternando Campinas, troca para táxi. Só confirmando o PROB? 78 a bordo. 178, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Indy Alpha, torre no ponto de espera 186, azul 4207. Salvador, bom dia, gol. 777, informação Índia, autorização, por favor. Bono 777, informação em curso, a TAM, corrigindo a Índia. O número 3 para a cópia, prepare a Dael Leda, aguardando cópia, ok? Dael Leda, aguardando. Romeu Mike Eco Kilo, mantendo o corredor forte, reporte intervalo. Juliette, 1-2, etc. Bono 270, ingresso da Juliette, posição 04. Juliette, posição 04, Bono 270. Bono 4060, solo 33, direito no 219. 219, 2060. Confirma pro solo? Azul 4060, táxi via Alfa e reportante até que foi Juliette para ingresso. Legal, 6740, a sua dedicação é chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Web 6740, autorizado, voa ITAP. Quatro dois zero sete, decola 36, chame controle 1935, bom voo. 1935 azul, 420. Ingressa Juliette, posição 01. Ingressa Juliette para 0. Botão 3895, pronto, cópia. Afirmativo, Guarulhos 340, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, com intercepta pêndulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 35 e aciona 01, corrigindo, 10 no 5. O TAN 3895 e aciona 5174 no transponder, corrigindo. Autorizado, voar direto da El. Direto da El, azul 4207. Sanamento correto, portão 2, chama pronto para o pushback sanamento, o TAN 3895. A sua dedicação é chegada Aman, desça para o nível de voo 060. Ok, Aman na chegada 060, 35220. Após posição Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, quando intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou em 119 decimal 35 e aciona 5410 no transponder. Autorizado 380 Galeão, conforme a rota do plano, decola da 10 na curva direita na Dael, Leda Bridge. 3935 controle, 5410, aproximando no chão 3191. Cotejamento correto, portão 7, chama pronto para o pushback sanamento, soltando 3191. No 777, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Porto Seguro, nível 320. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5402 no transponder. Nível 320, 10.